Rádio Missões 2020 apresenta Paiva com Isso, direto de Fortaleza para o Brasil. Um programa que tem como objetivo a edificação da Casa de Deus. Uma boa noite a todos que nos ouvem pela primeira vez no programa Paiva com Isso. Esse programa idealizado pelos irmãos aqui de Fortaleza, pelos irmãos do Siqueira, com o propósito de alertar os muitos irmãos com respeito a todos esses desvios que têm sido realizados através dos homens, contrariando a palavra de Deus, contrariando a verdade do Evangelho Santo. E esse programa, ele quer trazer luz aos muitos irmãos, iluminar a mente de muitos irmãos que ainda estão, como na realidade estão, à mercê desses lobos, desses mestres que têm distanciado os irmãos, induzido os irmãos ao erro. Mas, graças a Deus, pelos irmãos de Balneário Piçarras, lá em Santa Catarina, pelos irmãos que têm, de forma preciosa, trabalhado no serviço do Senhor para trazer um evangelho puro e simples para as pessoas, sobretudo para os irmãos que hoje têm procurado a vida orgânica da igreja, que têm procurado viver a igreja simples, a igreja que se harmoniza com a palavra do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de convidar minha esposa para fazer uma breve oração para que o Senhor nos ilumine, para que o Senhor nos dê luz, para que o Senhor nos revele a sua palavra e para que os irmãos possam ser edificados através desse programa. Que os irmãos possam ganhar através desse programa. Que os irmãos possam aprender a compreender a revelação do Senhor Jesus Cristo. A compreender a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Para que os irmãos possam ver esse Senhor precioso, maravilhoso, que se encontra revelado nos evangelhos, aliás, no Evangelho, né? Esse Senhor Jesus que é tão maravilhoso, que infelizmente os homens têm apresentado um Jesus totalmente distante dessa palavra, um Jesus que não tem nada a ver com a palavra dele, um Jesus que não tem nada a ver com a sua própria história. Então vamos ouvir nossa irmã orando ao Senhor para que o Senhor possa nos conduzir. Amém. Amém. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos de falar da Tua Palavra. Abençoe esse programa, Senhor, para que seja de alguma forma útil a todos que ouvirão. Ilumina, Senhor, a todos os ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler uma passagem muito significativa. Aliás, todas são, mas essa é de uma expressão preciosíssima, graciosa, pois ela mostra, ela nos revela a edificação da casa de Deus, a economia de Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos, está em 1 Timóteo, no capítulo 1, e no verso 3 em diante, que fala acerca das falsas doutrinas e o Evangelho. A epígrafe tem essa seguinte expressão: as falsas doutrinas e o Evangelho da graça, o bom combate. Vamos ver. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Amém. Essa expressão, ela nos revela que a edificação de Deus, ela consiste na fé. A edificação da casa de Deus. E o nosso propósito é edificarmos a casa de Deus. É que essa casa possa ser edificada conforme o modelo da sã doutrina, né? O modelo do Evangelho de Cristo. Porque Ele é o edificador. Nós somos meros cooperadores na edificação do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui, para que advertires alguns que não ensinem outra doutrina, outro ensino, porque a palavra doutrina é uma palavra de origem latina que significa ensino, docere no latim, que significa ensino. Então, que não possa haver outro ensino que não seja o ensino da palavra de Deus, o ensino do Evangelho. Porque muitos têm se dado a fábulas, a genealogias, a ensinos que não condizem com a palavra do Senhor. São tantos ensinos, são tantos vários ensinos, tantas coisas que parecem mais mandingas, parecem mais feitiçaria, bruxaria, e as pessoas têm ensinado isso aos irmãos, e têm passado, insuflado isso na mente das pessoas, e as pessoas têm acreditado nesse falso evangelho. É por isso que o apóstolo São Paulo fala que há outro Jesus, que há outro Espírito e que há outro Evangelho. Nós podemos ver isso em outra passagem da Palavra de Deus, o apóstolo São Paulo mostrando isso. Gostaria de ler essa outra passagem para que a gente possa ter mais uma clareza acerca desse assunto. Vamos ler. 11, começando do verso 1, para que nós possamos ter uma compreensão mais perfeita. Então vamos ler. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Amém. Com razão sofrereis. Essa é a realidade de hoje. Essa é a realidade da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias. Está sendo pregado um outro Jesus. Está sendo pregado um outro Evangelho. E tem que se parar com isso, parar com essa ideia sinistra de falar de algo que não existe, levando as pessoas a acreditar em fábulas, a acreditar em genealogias, a acreditar em algo que não está conforme as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos visto isso de norte a sul do Brasil. Nós temos visto isso nos quatro cantos do mundo. A cada dia cresce mais o falso ensino. A cada dia é revelado um outro Jesus. A cada dia é revelado outro Evangelho e um outro Espírito. É pregado outro Evangelho. Como é triste nós vermos pessoas pregando o Evangelho com um propósito sincero de ganhar almas para Jesus. Eles falam em ganhar almas para Jesus. Eles vão com o intuito verdadeiro, sincero, de ganhar almas para Jesus. Todavia, eles conduzem essas almas para um aprisco que não é o aprisco do Senhor. Eles conduzem essas almas, essas pessoas, para um lugar que não é a casa de Deus. É a instituição dos homens, onde aquelas ovelhas serão, na realidade, espoliadas, serão, na verdade, ensinadas, induzidas ao erro, a um evangelho tendencioso ao mal, ao engano, um evangelho supersticioso, um evangelho que conduz o homem, na realidade, à ruína e não à vitória. Porque muitos têm se decepcionado. Se nós fôssemos colocar isso em dados estatísticos de quantos desviados do Evangelho nós podemos ver, nós não teríamos condição de contar. porque pessoas que foram a Cristo, que alguém pregou o Evangelho sincero, falou de Jesus para ele, ele creu no Senhor Jesus Cristo, foi com sede pela palavra de Deus, pelo ouvir da palavra de Deus, se compungiu em seu coração e foi levado ao aprisco dos homens. Foi levado à edificação dos homens e não à edificação da casa de Deus. E ali aqueles homens ensinam o outro Jesus para ele, o outro Jesus da prosperidade, o Jesus o Jesus que está associado à superstição, a um poder extraordinário que eles dizem que é o poder de Deus, onde há exorcismos, onde há curas mirabolantes, que na realidade não são curas, mas são enganos. E esses homens têm realizado isso, têm perpetrado isso, têm falado desse tipo de evangelho, e as pessoas estão cada dia mais distantes do verdadeiro evangelho. Quando você chega para falar do evangelho verdadeiro, as pessoas não conseguem mais receber o evangelho da verdade. Ou quando não, estão decepcionadas, estão aflitas, feridas, estão no frio, né? Estão no frio devido já terem sido tosqueadas, até mesmo na sua alma. Estão confusas e perdidas no deserto da desolação, da falta de conhecimento da verdade. E isso tem levado centenas e milhares de pessoas à ruína espiritual, à morte espiritual. Por isso Paulo, ele fala de outro Jesus e de outro evangelho. Que os meus amados irmãos e amigos possam acordar e despertar para essa realidade. E compreender que há, que está sendo pregado o outro Jesus, que está sendo revelado, está sendo recebido o outro Espírito e sendo pregado o outro Evangelho. Que as pessoas possam, que os irmãos que estão a me ouvir essa noite possam meditar e que possam repassar essa mensagem para outras pessoas. E que outras, que essas pessoas que estão aí sedentas pela verdade, buscando a verdade, precisamos de forma urgente, premente, falar dessa palavra, mostrar essa palavra para as pessoas. Mostrar que há um outro Jesus sendo anunciado, sendo pregado. Mostrar que há um outro Espírito que estão recebendo, que não é o Espírito do Senhor. Que não é o Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor, irmãos, é a palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo diz lá em João, no capítulo 6, no verso 63, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, se alguém vem para você trazendo uma palavra que não é a palavra de Deus, que não está conforme as palavras saudáveis do Senhor, esse não é o Espírito do Senhor. Essa não é a palavra do Senhor, mas é a palavra do erro, é a palavra do engano, é o Espírito do erro que está sendo ensinado. Eu gostaria de ler outra passagem da palavra, das Escrituras, para nós, para nossa compreensão, para nós compreendermos, né, para nos edificar mais ainda, e para que os irmãos possam compreender com clareza a realidade da edificação da casa de Deus. Porque o Senhor, ele quer edificar uma casa, mas não uma casa de pedras, mas uma casa de pedras vivas, que é o seu corpo, que é o seu templo. E voltando ao assunto que nós estamos a falar com relação à edificação da casa de Deus, eu gostaria de ler com os irmãos no Evangelho de João, no capítulo 10, quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala que ele é o bom pastor. Nós vamos ver o desejo do Senhor em tirar essas pessoas que estão dentro do sistema religioso, que estão aprisionadas no aprisco dos homens. No Evangelho de João nós podemos ver isso, a preocupação do Senhor com relação ao sistema organizacional dos homens, porque lá eles estavam presos, o povo judeu estava preso ao sistema religioso dos homens, estava preso à religião dos saduceus, estavam presos à religião dos fariseus, estavam presos a essa condição que eles, em que eles viviam, porque eles viviam como judeus, seguindo uma religião judaica. E o Senhor veio trazer o Evangelho, a Boa Nova, a verdade, o caminho, para que eles pudessem se libertarem do jugo opressor da religião. Então vamos ler, começando no capítulo 10, no verso 1. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai diante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar e para destruir. Eu vim para que tenhais vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Amém. Louvado seja o Senhor. O desejo do Senhor é tirar para fora as suas ovelhas. O Senhor aqui está falando que quer tirar para fora. É interessante notar que ele diz que este o porteiro abre, no verso 3, este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, e as ovelhas as traz para fora. E as suas ovelhas as traz para fora. Isso aqui é bem claro. O Senhor, o desejo do Senhor, como foi tirar o povo judeu do jugo e da opressão da religião judaica, hoje o Senhor ele tem buscado as pessoas, aos muitos irmãos que estão presos também dentro de uma instituição, como estavam esses judeus da época do Senhor, que estavam à mercê de um institucionalismo voraz, terrível, que os oprimia e que não os conduziam ao caminho de Deus. Porque o Senhor ele veio, ele nos trouxe o Novo Testamento. E esse Novo Testamento, no sangue do Senhor Jesus Cristo, é a verdade na qual nós devemos seguir. Nós sabemos que o Senhor ele nos revela o seu caminho através das Escrituras. O problema das pessoas, da maioria dos irmãos que creem no Senhor, que amam o Senhor, que desejam servir o Senhor, que oram ao Senhor, que têm buscado ao Senhor com um coração sincero, muitos que têm buscado, ainda não compreenderam a realidade da graça, ainda não compreenderam que hoje nós vivemos segundo o Evangelho da Graça. E insistem em falar, em relatar: não, mas está escrito na Bíblia. Amados, temos que compreender, temos que diferenciar entre a Bíblia e a revelação das Escrituras neotestamentárias. E a revelação das Escrituras que revelam o propósito da edificação da casa de Deus. O Senhor quer edificar uma casa. E essa edificação começa lá de Gênesis, vai até Apocalipse, vai todas as escrituras. Está contida na revelação das escrituras o propósito da edificação da casa de Deus. Mas infelizmente os irmãos não compreendem e não conseguem extrair de dentro da Bíblia, que são vários livros que foram concatenados, reunidos e passou a se chamar Bíblia. Mas nós temos que viver segundo as escrituras que estão na Bíblia, as escrituras que falam do Senhor, porque todo o Velho Testamento refere-se a Cristo, todas as figuras do Velho Testamento apontam para Cristo. E muitas pessoas não compreendem e não conseguem seguir o bom pastor. Está em uma luta constante através do Espírito para tirar as pessoas do aprisco das religiões dos homens. Porque nessa própria passagem, quando o Senhor lhe revela: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salva-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Meu amado irmão, se você está ainda buscando a encontrar o caminho da igreja, enquanto você estiver por trás da porta dos homens, você não irá viver plenamente o caminho da igreja. Nós não podemos modificar a instituição. Nós não temos forças para transformar a instituição. Nós sabemos que Martinho Lutero, o reformador, que tentou fazer a reforma, que não fez reforma coisa nenhuma. Na realidade, ele queria mesmo era se libertar do jugo da opressão romana. Ele saiu de lá. Se ele tivesse ficado lá, ele não teria conseguido nada. Foi preciso ele sair da instituição católica romana para poder se libertar e viver livremente segundo as escrituras, segundo aquilo que Deus deu a ele naquele tempo. Muito embora ele não tenha alcançado o que hoje nós temos alcançado nas escrituras, hoje nós temos recebido riquezas incalculáveis, riquezas extraordinárias. Deus tem sido gracioso, tem sido precioso para nós na sua palavra. Nós temos compreendido o caminho da igreja, a entender o viver da igreja, o viver em comunhão, o viver em realidade, né, da palavra de Deus, buscando a simplicidade, buscando o amor fraternal, buscando o desejo de estar juntos, reunidos em nome do Senhor, para expressar essa igreja simples e viva. Então, meu amado irmão, ele fala que ele é a porta. E ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenham com abundância. Interessante é que eles descaradamente chamam o ladrão aqui do diabo. Mas aqui no contexto da palavra, o ladrão é o mercenário. O ladrão é o falso pastor. O ladrão é aquele que quer roubar de você a verdade, que tem minado da sua consciência a verdade do Evangelho, tem roubado da sua vida a verdadeira graça de Cristo e não tem permitido que você viva o Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor, ele quer tirar você do aprisco da religiosidade para te conduzir para a casa de Deus, para a verdadeira casa de Deus, que é como está escrito lá em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, onde o Senhor Jesus Cristo diz: onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E a igreja é onde tiver dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, não acredite nesse ensino distorcido de que o ladrão é o diabo. Não, o ladrão... Os ladrões são os servos dele, que está te induzindo ao caminho do erro, está induzindo você a crer no engano, a crer no outro evangelho, como disse Paulo, a receber um outro Jesus, a receber um outro Espírito e a ensinar um outro Jesus. Então, que o Senhor possa te iluminar e te levar ao caminho da igreja, porque o Senhor Jesus Cristo disse, e Ele diz na sua palavra, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas temos que saber encontrar o verdadeiro caminho, saber procurar e achar o verdadeiro caminho, porque muitos caminhos têm sido oferecidos aos homens, mas não é o caminho de Deus, não é o caminho da verdade. Porque onde houver interesse financeiro, onde houver interesse escuso, esse não é o caminho de Deus, esse não é o caminho da igreja. Porque o evangelho foi dado gratuitamente, e a palavra de Deus diz: dai de graça o que de graça recebestes. Se nós recebemos de graça devemos dar o evangelho. Nada fazemos com interesse vil, porque quem tem feito isso são os mercenários. Eles têm edificado seus próprios apriscos, eles têm edificado suas obras particulares, as suas casas particulares, para fazer célebre o nome deles, como fez Nirod. Mas aqueles que procuram edificar a casa de Deus, eles têm um propósito da edificação do corpo de Cristo, e não da edificação de uma obra particular. Então, meu amado irmão, fique ligado, não se deixe levar pelo engano dos homens. Dê um para nisso, parem com isso, e não se deixe levar por esse engano, porque a palavra do Senhor é muito clara. Ele é o bom pastor, somente Ele é o pastor da igreja, somente Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então eu gostaria também de ler outra passagem das Escrituras para a nossa edificação, para que nós possamos compreender ainda mais o que é o edificar da casa de Deus. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 2, até o verso 10 aproximadamente, para que nós possamos compreender e entender a verdadeira edificação da casa de Deus. Como Paulo falou lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 3, edificar a casa de Deus. O propósito é edificar a casa de Deus pela fé. Então vamos ler. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para Ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Uma é pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Imaginem, irmãos, a palavra do Senhor mostrando-nos aqui que nós somos pedras vivas, nós somos sacerdócio santo, nós podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O propósito do Senhor é nos tirar, em ter nos tirado do aprisco dos homens, é para nos edificar uma casa espiritual. Não é uma casa de pedras, não é uma casa edificada com mármore, com granito, não é uma casa esplêndida, Não é uma obra custosa, não é uma obra faraônica, não é uma obra gigantesca, com uma grande mobília caríssima. Não é isso. A casa que o Senhor quer edificar, ela é constituída de um material humano. Ela é construída por pessoas. Essa casa também era chamada, Paulo chama essa casa lá em Efésios capítulo 4, do corpo de Cristo. Essa casa é o corpo de Cristo. E nós vemos aqui que o Senhor, a pedra de tropeço e a rocha de escândalo, que para os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. O povo judeu reprovou essa pedra preciosa. O Senhor, quantas vezes quis tirá-los do aprisco para conduzi-los ao caminho da verdade. Porém, o que eles quiseram foi apedrejá-lo. Esse povo, aquele povão, aquela população de pessoas simples, de pessoas incautas, de pessoas dominadas, que se mancomunaram com o poder romano, com os príncipes, para crucificarem o Senhor Jesus. Todo aquele povo foi levado e induzido pelos escribas e pelos fariseus, pelos saduceus, pela elite, pela casta sacerdotal daquela época, pelos mercenários daquela época. E multidões gritaram: crucificam, crucificam. E hoje, irmãos, não é diferente. Os homens têm procurado edificar uma casa, não para Deus, mas uma casa para eles mesmos. Uma edificação para fazer, como eu já falei anteriormente, o nome deles célebres, para fazer o nome deles notório por todos os povos e por todas as gentes, para serem conhecidos na mídia como grandes pastores, como grandes líderes que movem as massas. Mas o Senhor não. Ele quer tirar esse povo de todo esse marasmo religioso, de todo esse engano, para fazer cada um deles pedras vivas, para fazer cada um deles sacerdócio santo, para poderem oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Três coisas o Senhor retirou do povo de Deus, que foi os sacrifícios, o templo e o sacerdócio e a hierarquia. O Senhor tirou esse sacerdócio humano, o templo, o sacerdócio, a hierarquia. O Senhor aboliu isso no Santo Evangelho. Hoje Ele nos faz cada um sacerdócio. Ele nos faz cada um de nós templo dEle, para a edificação da sua casa. Infelizmente, hoje nós temos visto pessoas, muitos irmãos que me perguntam, irmão Marcos, como é isso, irmão? Eu estou perturbado, eu não sei. Me dizem que é assim, uns dizem que é desse jeito, outros dizem que é daquele outro jeito. E assim as pessoas estão sendo levadas, manipuladas por esse sistema tenebroso que conduz o homem à escuridão, ao obscurantismo espiritual, à cegueira espiritual, sem compreender a verdade do Evangelho. E o Evangelho é tão claro. Se nós nos atermos à palavra, nos focarmos na palavra, nós vamos ver que o Senhor diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Casa espiritual. Cada um de nós somos casa espiritual. Cada um de nós somos sacerdotes. A igreja, a verdadeira igreja, aqueles que encontram o caminho da igreja, eles exercem um sacerdócio mútuo. Todos somos sacerdotes, todos somos pastores, pastoreando-se mutuamente, num pastoreio mútuo, onde todos são cuidados por todos. E não há a centralidade de um homem, onde a ele é delegado todos os poderes e todos os deveres e todas as prerrogativas na igreja, aqueles que vivem a igreja no sentido simples da verdade do Evangelho, em seguimento da verdade, da edificação da casa de Deus, vivendo no verdadeiro aprisco do Senhor. ao único, o núcleo de tudo, o centro de tudo, é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o centro de tudo e é o líder de todos. Todos somos liderados por esse Senhor. E a Ele é atribuída, a Ele é atributado toda a honra e toda a glória. Nós somos meros cooperadores da edificação da casa dEle. Edificando a casa do Senhor em amor e crendo que Ele realmente é o nosso único e suficiente Salvador, é o nosso único pastor, é o edificador da casa de Deus. Então, amados irmãos, nós somos casa de Deus, edificados como pedras vivas, para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Gostaria também de ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 62, versículos dos quais nós cantamos e louvamos. Eu gostaria de cantar, eu não, porque não tenho voz para cantar, mas gostaria de convidar minha esposa para cantar esses versículos que foram... foi posto uma melodia e é um dos cânticos que mais nós cantamos aqui nas nossas reuniões aqui no Siqueira 2, aqui em Fortaleza. Eu gostaria de compartilhar com os meus amados irmãos que estão a nos ouvir pela Rádio Missões 2020, por esse programa que na realidade tem o propósito de edificar os irmãos, de levar a palavra pura e simples do Evangelho para os muitos irmãos que estão aí pelo Brasil afora, né? E eu gostaria de ler e depois nós iremos cantar esses versículos, começando em Isaías capítulo 62, no verso 1. Esse versículo nos chama para, na realidade, proclamarmos, né, o amor por Sião, né, que representa Jerusalém, a igreja, a noiva. E esse versículo é muito maravilhoso, ele nos traz uma mensagem muito positiva quanto a não nos calar pelo amor ao Senhor, a Jerusalém de Deus. Vamos ler. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E terás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Amém. Louvado seja Deus. Por amor de Sião, não devemos nos calar. Por amor de Jerusalém, devemos proclamar e conclamar aos irmãos, aos muitos irmãos que servem a Deus no aprisco dos homens, que servem a Deus nas casas e nas edificações dos homens, para nos voltar para a unidade da igreja, para uma só igreja, para um só pastor, para um só rebanho, como está escrito lá em Efésios capítulo 4, Paulo falando sobre a edificação da igreja. Então, o desejo do Senhor é que nós não possamos nos calar, é que nós possamos arvorar a bandeira da verdade, da justiça, para que as pessoas, para que os irmãos, sobretudo os irmãos que estão presos dentro do sistema dos homens, possam se voltar para o evangelho simples e puro do Senhor Jesus. Vamos ouvir esse louvor para que os irmãos possam se edificar e se alegrar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Por amor de Sião não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia sua justiça, como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E será de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus, na mão do teu Deus, na mão do teu Deus, na mão do teu Deus, e será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus, na mão do teu Deus, na mão do teu Deus, na mão do teu Deus. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça. Graças ao Senhor por essa verdade. Por amor de Jerusalém não devemos nos calar. E a Jerusalém é a cidade santa, é o povo de Deus. Esse povo que acredita na palavra do Senhor, no evangelho verdadeiro, no evangelho santo, que procura sair do aprisco dos homens para a casa de Deus, para a edificação da casa de Deus. Eu agradeço essa oportunidade de poder ter falado para todos os meus amados irmãos pelo Brasil, tantos irmãos queridos que eu, graças a Deus, no ano de 2012 para cá, tive essa rica oportunidade de conhecer muitos irmãos pelo Brasil, espalhados pelo Brasil, irmãos queridos como o irmão Jair Dutra, como o irmão Paulo Oliveira, Francisco Oliveira, a irmã Esther Kaiber, irmão Fábio de Joinville. São tantos irmãos que no momento me falha a memória, mas foram irmãos em que eu aprendi muito, né? Irmão R. Cláudio, né? Cláudio Santos, e muitos outros irmãos preciosos que nós temos aprendido uns com os outros através da internet, como o irmão Decarli Gomes, do Rio Grande do Sul, servo de Deus valente, que também entendeu, tem entendido o caminho da igreja e tem hoje falado, anunciado a verdade do Senhor, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por todos esses irmãos, tantos que eu aqui esqueci o nome, mas que eu tenho orado por todos eles, pelo contato que tenho tido com esses irmãos preciosos através do Facebook. Deus seja com todos esses irmãos preciosos, né? Tem irmão Mateus Daniel de São Paulo também, um irmão muito querido que sempre tem me ligado, sempre temos tido comunhão acerca da casa de Deus, da edificação do Senhor, da edificação do corpo de Cristo. E hoje, nesse programa, através dos irmãos de Balneário Piçarras, o irmão Luciano Silva, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse programa para que os irmãos possam desfrutar do Senhor, da palavra do Senhor, e nós edificarmos juntos a casa do Senhor, para que nós possamos juntos externar, expressar essas verdades tão preciosas que tão poucas pessoas têm a oportunidade de ouvir. Mas estamos aqui para isso, para juntos termos comunhão na palavra de Deus. Esse foi o primeiro programa, mas outros, creio que outros virão, em que nós teremos a oportunidade de outros irmãos participarem do programa, para que também os irmãos possam exercitar o dom que o Senhor deu a cada um. Graças ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero agradecer a todos os irmãos que ouviram, que fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que procurem seguir esse caminho santo, viver o caminho da palavra de Deus, porque tendo o Senhor como único pastor, o pastor da única igreja, porque Deus ele é único, como ele é único Deus, ele também só tem um corpo, e esse corpo é a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Então que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa, querendo o Senhor Deus. Amém. Santo, Santo, Santo.